do livro Ação e Caminho, de Francisco Cândido Xavier, pelos espíritos Emmanuel e André Luiz. Instituto de Divulgação Editora André Luiz. Oração da Experiência. Deus de bondade, pelas dificuldades de cada dia, pelos amigos que se transformaram em nossos opositores, pelos companheiros que nos deixaram a sós, pelas críticas destrutivas que nos vergastaram a alma, pelos desenganos que nos atingem, pelos irmãos que nos ridicularizam, pelos entes amados que se nos fazem problemas, pelas criaturas que nos induzem à tentação, pelos adversários que nos acusam sem motivo, por todos aqueles que nos obrigam a entesourar as luzes da experiência, nós te agradecemos com respeito, amor, repetindo tranquilos: obrigado, meu Deus. Emmanuel.